Obrigado, tá bom, WhatsApp. Chamativo, o vai ter um 401, bom dia. Terceiro Momo, pode curvar à direita após 2000 pés e para interceptar o terceiro Momo, subindo para o nível 100, vigilância, vai ter um 401. Matheus, cruzando 2000 e reiniciando a navegação, o 01. Bom dia, Sente Batista, passou 75, 150. Bono 888, bom dia, identifique, desça para o nível 040 via chegada CARI, vigilância. E a CARI 040, igual 888. November 48 Papa Lima, confirme o pato que se encontra e a intenção de decolagem, 17 e 28. É, eu fiz o plano para o 030, estou com o slot fazer um 30 agora e estou parado no Aerostar e decola da 33 para a vitória da Conquim. Gente, como decola da? A cabeceira 33 aqui do ladinho. Não, cabeceira 35, 17 ou 35. Ok, 35. Decimal meio, pô. Ou no 8 decimal meio. O November 48 Papa Lima. 1888. As duas cabeceiras, 17 e 35, conforme facilitar o quadrado. Entende então. Será que quando a cabeceira 17 fica melhor para o controle e pra gente também? Um ar de cobra, o nível 260 conquista, não é isso? Até Matheus, 260. Sente. Salvador, San 3304, estamos no 02 para posicionamento. San 3304, 02 é o portão autorizado. Posicionamento, reporte quando pronto o táxi. Passará o 3304. Pista livre, sem os últimos 90 metros. O vento é 3,10 graus, 5 nós, ajuste é 1015, atenta a pássaros na final. 48 para Palima, pronto, cópia. Afirmativo. November 48 para Palima, está autorizado, vitória da conquista, nível de voo 260, a rota direta. Decolada 17, primeira curva à direita, saída Gole, Eval, após posição Eval, direto, vitória da conquista. 50, 17 é o transponder, o controle 19.35. Jet 260, decola da 17, curva direita, pole, Eval, depois direto vitória da conquista, 5097 é o transponder, 11935 é o controle, então pronto para acionar. O November 4 de Papa Lima, cotejamento correto, confirme seu POB? 3 a bordo. 3 a bordo, ciente. Para acionamento e táxi, chamar a torre em 18.62, bom voo. Tchau, obrigado. Salvador, CNM 31, abriu o evento, confirmar a subida prevista para Guarulhos. Gente, de acordo com a rota, por isso, 50, teria voado nesse momento, seria Gole, Eval, Eudes. Tá, chame para ingressar na pista. E aí, Papa Lima vai ao decolar da 17. Estou certo. Então, 13h49. Afirma. 3663, autorizado, táxi. Juliette Alfa, no ponto de espera do 28, chamar a toa em 18, decimal 612, o ajuste no 015. E Juliette Alfa, ponto de espera 28, torre 18, meio, no 015 agora, 3663. Xenem 31. Sim, posso final de coordenar com o centro aí pela UISC 58? Negativo, de acordo com o NOTAM, o centro não autoriza. Aguarde, vamos coordenar com o centro, ou vai ter um quadro. Obrigado. 888 já livrou a formação, tem condições de voar o Zanda presente. Delta, ok? Positivo, mantenha a posição na Delta. Este ano em 121 decimal 9. 219. Procedimento aí na Alfa. Afirmativo, procedimento é nave, pista 28. Gente, então, vou usar a Vitor 363 e preparo o sinal da nave, aguardando autorização, ainda por descida para 40, eu vou no 888. 40, aguardando a nave, 1888. Está cruzando a Alfa para ingresso no Parque 3. Excelente, está visual, está 3663. Estacionamento está 3859 no 08. Estacionamento 3859, posição 08 está autorizada. Estacionamento e push. Reporte quando pronto para o táxi. Botará está 3859. Estacionamento 3454, agora no pátio 3, prossegue em frente. Pátio 1, sua posição é a meia dúzia. Pátio 3, pátio 1 para o seguir meia dúzia, obrigado. Soltan 304 acionado com 155 a bordo, com 3 horas e 40 alternando com 5 para o táxi. CLP 155? 55. Apenas 55. 155. Isso, 155, PLB copiado, TAM 3304, autorizado táxi. Via Índia Alfa, segue o Airbus da companhia como número 2. Quando pronto, no ponto de espera 28, chamará a TOA em 1 no 8 decimal 612, ao ajuste no 0, 1 no 5. Seguirá com o número 2 e a Índia Alfa, 186, ponto de espera. Salvador, gol no 605, dando 7, puxa de acionamento. No 605, aguarde, já tem o Airbus da TAM e já iniciou no 08. Aguardando, o no 605. Silvio Quebec Serra, parte da parte 5, a galera está decolando no 7, Mudo de São Paulo, 045 visual. Onda 48 Papa Lima, reporte alinhado, capixeira 17. Reporte alinhado, Papa Lima. Serra, como recebe o solo? 100%. Gente, a intenção é Mudo de São Paulo, visual no 045, se encontra no pátio 5, é isso? Afirmativo. Pronto, cópia. Afirmativo. Liga para Excel, autorizado, Morro de São Paulo, 045, nível visual, decolador no 7, primeira curva direita, restrito 1 mil pés no corredor Axé, até a liberação do controle. 0123, eu transponder padrão, controle 19 decimal 35. Autorizado, Morro de São Paulo, 045, decolador no 7, com curva direita, 5 mil pés até o farol, restrito até a liberação do controle. Transponde 01. Despejamento correto, confirme o POB. 062 a bordo, operacionamento de táxi 2, 108.6, bom voo. Obrigado, 108.6. Vento Petrolina autorizado. Tô. TAM 3663, ali imediatamente prepare-se para decolagem. A linha de imediato aguardando 3663. Para o táxi, 3859133, Campinas 430. Autorizado o táxi, Gillette Alfa, segue o Airbus da companhia como número 2. No ponto de espera 28, chamará 2, 108.6, ajuste no 0 no 5. Gillette Juliette Alfa número 2, quando no ponto 02886, ajustado 1015 para 3859. 928 no 015369. Afirmativo, Gol no 605. Confirme com a equipe de Sola após a passagem do Airbus, a sua causa está livre. Seu acionamento pushback. Gente, após a passagem, livre o acionamento 605. Mantenha a posição. Gente, mantenha o Papa Lima. Gol 982, bom dia, identifique, desça para o nível 040 via chegada Cario, vigilância. Identificou, desça para o 040 via Cario, gol 1982. Via Delta Papá, confirme o pato que se encontra e a intenção, é decolar 197, full cabeceira 28. 197, todo hangar deve estar com dois a bordo. E o índice Delta Papá aguarde coordenação com o controle. Papá. Controle, gol 1982. Voador, agora aos 22, chame controle 119, decimal 35, portanto 3663. 1935, 3663. Prossiga. Índia Delta Papá, autorizado Sierra November Victor Bravo Valença 040, decolada no 7, primeira curva à direita, saída da EL, após direto. 5001 é o transponder, controle 119, decimal 35. 040, provado Valença. Decolada no 7, curva à direita, saída da EL, após direto. 18-3-9-18-6-9-3-5-5-0-0-1. Apenas corrigindo o transponder, aciona 0170, o Índia Delta Papá. 01707. O PLB 02, a bordo, pata aerostar, informa o contingimento correto para acionamento de táxi à torre, 108-6, bom voo. Obrigado, bom dia. Delta Papá, pronto para o táxi. Índia Delta Papá, autorizado o táxi, chame na interseção. Novoma 48 Papa Lima, informa ajuste 1015 no 0 no 5, vento 270 graus, 7 nós, autorizada a decolagem. Novoma 48 Papa Lima. 7 Papa Lima. Ingresso para 7 Delta Papá. Índia Delta Papá, ingresse na pista, reporte alinhado, cabeceira 17. Vamos lá, Papá. Lavamba 48, Papa Lima, decola de Salvador aos 24, chame o controle 119, decimal 35, Lavamba 48, Papa Lima. Obrigado, tchau. Tchau. Controle Salvador, bom dia. Lavamba 48, Papa Lima, decola agora, curva direita, passa 2.000 pés, da proa de Gumali. Cliente, Lavamba 48, Papa Lima, chame o controle 119, decimal 35. Controle Salvador, Lavamba 48, Papa Lima. Eu não consegui copiar o PLB. 9-6 o PLB. Gente, 9-6, gol 1605, autorizado seu táxi via Juliette, Alfa até o ponto de espera da 28. Quando pronto no ponto de espera, chama a torre 108612, ajuste no 0 no 5. Juliette Alfa, ponto de espera 18612, atrás na escuta, obrigado. 605, tá bom. Bom voo. Obrigado. 401, tem uma centena, centro agora para coordenação, informação, a frequência 126.4, alterno 288, bom dia. Bom dia, senhor, 264-1288. Controle de Salvador, bom dia, alterno 3602, cruzando 170, frequência 180, descida 150, com a Lima na sua escolha. O TAN 3602, bom dia, identifique, desça até o nível 140-140, na via chegada CARI, vigilância radar 3602. 7-140 na CARI, solicito o RNEV, TAN 3602. CARI pronto, 3-304. Salvador, trip 5414. Trip 5414 é o controle. Na decolagem, o vento é 280 graus, 0,612 de nós. Ajuste 1015 após a decolagem, mantém a proa. Tempo de decolagem, mantém a proa. Tá 3-304. Para o grampo. Negativo, que o Quebec Serra mantém a posição. Estabilizado, visual. 1888, livre aproximação, cheque trem, torre 1186, 1888. 1866, 1888. 3663, chame o centro 1264, tanto 3663. 1264, 3663. Continue a aproximação, aguarde autorização em pouso. Chegada a CARI no nível 150, tem uma oferta vista? Negativo. Inicia agora a descida, trip. Já iniciou a descida, 5414. 3602, desça para nível de voo 040 na chegada a CARI, 3602. 040 na CARI, o TAN 3602. Para autorização 340, barulho. Estou autorizado o pouso, pista livre, o vento é 270 graus, 7 nós, ajuste é 1015 e os últimos 90 metros da pista impraticados. Gente, deve pousar 28, gol no 883. Dizendo não, solo, confirmando apenas o nível. 340. 2.000 pés na via chegada CARI, autorizado aproximação 982. Peço 2.000 via CARI, vou 1982. Salvador 3304, decolado 2.500, passando. Ciente 3304, contato radar. Então 3663, Salvador. Conseguiu o contato 264. Ok, frequência secundária 1288, caso negativo 12685, 12545. É, obrigado. 340 o nível. Upper Whisky 50 aerovia. Decolada 28, após a decolagem mantém a proa até 2.000 pés após iniciar a curva esquerda na saída Gole, Eval, Eudes. Transponder 5021, controle 119.35. Airbus 320. Sente, estamos reduzindo aqui então, porque está aproximando o tráfego. Tá positivo, está 6 milhas à sua frente pela apresentação do radar e bem mais vela. É, nota. Só que a gente está se aproximando do tráfego aqui, então acho que não está mais veloz não. À sua frente tem o TAN 3602, que é um Alfa 320. Ele é mais veloz do que o Trip, confirme. Ah, eu tô ciente que ele é mais veloz, mas a gente tá se aproximando, então a gente tá com a velocidade maior. Ah, positivo. Tá 6 milhas à sua frente, ok? Ok, tamo reduzindo. 20 a 250 graus, meia dúzia de nós, Índia Delta Papá. Tá. Você vai subir e manter nível 150 devido a tráfego. 150, 3304. Sou 3602, autorizado a altitude de 2000 pés na via chegada com 1015. Com 1015, 2000, o TAN 3602. 5494, descer para 2015 na via chegada Kari. 2015, via chegada, 5494. Atenção, 5494, realizar o RNAV da 28. Gente. Salvador, bom dia, gol 1605. Da seguinte, que é o número 2, no ponto de espera pronto. Mantenha a posição, gol no 605. 05. Índia Delta Papá, decolou de Salvador agora aos 31, chame 1 no 9, decimal 35, bom voo. Obrigado. Sorrito pelo centro de controle de área. Confirma a informação para o 3304. Centro de controle de área autoriza o fito. O fito na proa, 3304. Gol 982, após Cari, Serra Vitor 363, livre aproximação. Após Cari 363, o gol 1982. Controle, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, controle. Falado na sua escuta. Índia Delta Papá, prossiga como autorizado. Papá. Controle, apenas para a conferência, poderia confirmar a altimetria que recebe do Bravo X-Ray Fox Touch? 1500 pés. Afirmo que o cabeça é mantém a posição. Cabeça 18-8. Se não conseguir contato nessas frequências, retorne a Salvador. Ok, 150, fito, chama na obra Recife, 264-282, caso negativo, retorne a tua. 3304. Dia do papapá, condição de voo. Mandei autorizar. Direto Valença, câmbio. Direto Valença. Decola de Salvador agora aos 33, chame o controle 119 decimal 35. 35, bom dia. De Salvador, tá 3859, 1600, batendo eixo. Afirmativo 3859, contato radar após o 040, voe gole. Após o 040, vai voar gole, tá 3859. Passando Serra Vida 363, gol 1982. 2982, checa o trem, torre 18, decimal 612. 7186, gol 1982, abaixar travado. Foi Salvador, pontinho, gol 1982, passou Serra Vida 363, abaixar travado. Gente, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, gol 1982. Guardando 982. Gol no 605, autorizado a decolagem imediata, vento 280 graus, 3 nós, ajuste 1015. Livre decolagem, gol no 605. 190 nós, voando reduzido devido ao tráfego. T190 até Cari, o tráfego está na sua posição de 12 horas, 9.1 milhas à frente. Gente, vai manter 190 até Cari. Controle Salvador, Bravo X-Ray Foxtrot solicita a proa 080 devido à formação. Autorizado, desvio necessário. Grato. Zero comando Tuba. Afirmativo. Gente, aguarde coordenação. Apenas confirmando, é o Embraer 135 se encontra no pátio militar. Afirmativo. Gente, aguarde. decola de Salvador agora aos 35, chame o controle 119.35, faça um bom voo, voo no 605. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. 1982, avistado, autorizado, pouso, pista livre, o ajuste é 1015, 10 no 5, vento 310 graus, 2 nós, os últimos 90 metros impraticados. Atenta, pássaro na final. Livre, pouso na 28, gol 1982. Passar o 040, voa e gole. Mantenha a proa até o 040, após o gole, o 605 da gol. Controle Salvador, muito bom dia, 672.67. Objeto 672.67, Salvador, desça para 3.000 na via chegada a Cari. É o número 4 para pouso, velocidade 220 nós, câmbio. Via chegada a Cari, 220 nós, para... Copinho, 3.000? 3.000 pés. 3.000 pés, informo que perdi contato com o centro de Recife, passamos para o seu, ok? Suficiente. Pichano 01, no Report Taxi, Oceania 63 no 1. Report Taxi. Autorizado para aproximação. Bem, está autorizado a RNL, está 3602. E quero desculpar, após CARI, 363 para aproximação RNL. Positivo, após CARI, 363, está 3602. Série 2582, autorizado comando Tuba, Sierra Bravo Tango Charlie, 1060 nível, decolado 28, após a decolagem manterá a proa até 2.000 pés, após 2.000 pés, executa curva esquerda no perfil da saída gole, Eval, após Eval, direto comando Tuba. 5025, eu transpondo o controle 119.35. 859 passa nível 110, o centro de controle de área autoriza Sagaz, chame 1264-1288. 264-288, vai voar Sagaz, está 3859. Após curva à esquerda, subida a bode, posição rival, depois decisivo para comando a tuba. Responde 5025, o controle 119-1288. O Série 2582, cotejamento correto, se encontra no pátio militar, já pronto para acionamento? Afirmativo. Livre acionamento, reporte quando pronto para o táxi. Salvador, bom dia, gol 1982, livrou na circuito. Gol 1982, ingresso na alfa, após quilo, táxi quilo, primeira à esquerda. Pátio 3, no pátio 3 irá aguardar instruções para o ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, no pátio 3, aguardando, gol 1982. Para informação, seu portão previsto é o 04, mas temos agora um MK28 ao Xené, realizando push. Sim, 1928. Solo Salvador, TAN 3454, formação November para Recife, nível 330. 330 para a melhor cidade do mundo, será coordenado o Edcop, informação em curso em November. Mas, Tifosfete da Paripe, proa da rotatória, solicita a descida 1-10 devido às condições meteorológicas. Autorizado. Autorizado, 1-10. Controle, Salvador de Quilo, canal 4. Quebec Serra, controle. Controle, Salvador de Quilo, canal 4, Salvador de Quilo, canal 4. Tudo bem, você vai estar falando do Val. Autorizado, qual é o chamado para pouso? Ao 20. Gente. 103454, pronto cópia? Copia. 103454, autorizado Recife, nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decolada 28, após a decolagem manterá a proa até 2.000 pés. Após 2.000 pés, executa curva direita no perfil da saída Aron, transição Melim. 5024, o transponder, o controle 119.